errado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas. Eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio. Aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. E não me importa. E não me importa não a minha honey baby. Mas não pra dizer que eu estou indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Mas eu preciso esquecer lá a minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão, a minha grande obsessão, a minha honey baby.